A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde a todos os ouvintes da Boa Rádio Boa Nova. Cá estamos para o terceiro programa da Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas do Oliveira do Hospital. Hoje apetece-me começar o nosso programa pegando ainda na temática da igualdade de género, aqui trazida pela Matilde no programa anterior, quando falou sobre os princípios das lutas feministas da Nobel da Literatura deste ano, Annie Ernaux. E retomo a temática por ter considerado muito produtivo um debate que ocasionalmente ocorreu numa das minhas aulas sobre as questões que se colocam na nossa sociedade relativamente à questão de definição de género. Logicamente não pretendo trazer aqui a minha opinião pessoal, pois não me foi pedida. Pretendo é partilhar com os ouvintes uma crónica produzida por uma aluna do 9º ano, que não apenas pela sua clareza de opinião sobre o tema, mas pelos aspectos literários que a sua crónica encerra. Por ter considerado interessante, solicitei à autora a autorização para partilhar o trabalho dela, é o que ela acedeu prontamente. Assim passo a ler-vos a crónica que uma Morgana redigiu. Intitula-se Discutir. Inicia-se uma discussão na sala de aula sobre a utilização de pronomes neutros. O professor começa por dar a sua opinião, dizendo que os mesmos não estão corretos gramaticalmente. Eu concordo. Em seguida, eu dou a minha opinião, dizendo que, independentemente de estar correto ou não, devem ser respeitados, tendo em conta os diferentes géneros que um indivíduo pode ter. O professor não concorda. Eu, automaticamente, não concordo com o facto de o professor não concordar e, assim, dá-se início à discussão. Aqui estou eu numa confusão de alunos a barafustar e a trocar opiniões. Um professor a tentar explicar o assunto na intenção de calar todas as dúvidas. Perguntas dirigidas a mim a flutuar pelo ar e piadas e brincadeiras de mau gosto acerca do assunto que decido ignorar. Assim como ignoro a vontade de gritar e esmurrar a primeira coisa que me aparecesse pela frente. Já farta da situação, começo a clicar nervosamente no botãozinho da lapiseira, fazendo com que a mina desça e volte a subir conforme eu coloco o meu dedo à sua frente e a empurro de volta para dentro. Não são as piadas que me irritam, mas sim todas as perguntas, olhares e ataques verbais dirigidos a mim. Decido apenas concordar com tudo o que me dizem para evitar mais confusão. Finalmente, a aula acaba e todos saem da aula. Eu sigo-os e desço ansiosamente as escadas, imediatamente avistando a pessoa que pretendia. Abraço-a, deixando que toda a minha ansiedade e irritação desapareça. É incrível como uma pessoa certa na hora certa pode fazer com que todos os maus pensamentos desapareçam, ajudando a agarrar apenas os bons. Morgana. Da forma positiva como uma aluna esquece olhares reprovadores e se agarra ao que ama para transfigurar o seu mundo, passamos para o nosso José Ribeiro, que também ele tem o desejo de mudar não o mundo, mas a nossa atitude perante o nosso meio ambiente. Olá a todos. Hoje vim falar-vos sobre a prevenção do meio ambiente. O meio ambiente é muito importante, pois é graças a ele que vivemos. A preservação do meio ambiente refere-se ao conjunto de práticas que apontam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente, como a poluição, a degradação das florestas, a extinção de animais, o aquecimento global, entre outros fatores. Devido ao atual modelo económico baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e a fauna do planeta, provocando desequilíbrios ambientais talvez irreversíveis. Excesso de produção de lixo, contaminação das águas, dos oceanos e rios, poluição do ar, efeito de estufa e mudanças climáticas são apenas alguns exemplos das consequências da degradação do ambiental em curso. Em decorrência destes desequilíbrios, diversas espécies de animais estão em extinção, ocorrem esse risco. Dessa forma, a biodiversidade do planeta é alterada, colocando em risco o futuro das próximas gerações. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Estamos a observar de perto as mudanças climáticas e, infelizmente, estamos sofrendo diretamente todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. Assim, não nos resta ficar só a observar todas as mudanças. Temos de procurar melhorias. Fico hoje por aqui, dizendo que o meio ambiente é muitíssimo importante e que é urgente preservá-lo. Não queremos que ele se destrua, destruindo-nos a nós também. E a propósito de ambiente, vamos ouvir a música do Michael Jackson, Earth Song. Oh,

Essa foi a minha escolha musical, mas o Ricardo tem outra sugestão para a música da rádio. Força, Ricardo. Olá. Hoje irei apresentar a música Don't Fear the Reaper, dos Blue Oyster Club. Esta música foi lançada em 1976, juntamente com o álbum Agents of Fortune. E, porque o Halloween está quase a chegar, escolhi esta música com um tema mais assustador e misterioso. Don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. Don't fear the reaper. Baby, I'm your man. Don't Fear the Reaper foi a proposta do Ricardo. A Mafalda em visitas hoje de regresso ao nosso concelho, o que nos trará? A aldeia de Meruz vai encher-se de gente, animação, artesanato e sabores únicos na gastronomia local, naquela que será a 19ª edição da Feira do Porco e do Enchido. O certame, que entrega ainda a Feira do Porco Pízaro e a Feira da Agricultura Familiar, realiza-se nos dias 12 e 13 de novembro. Quem visitar o certame vai deslumbrar-se com um cenário único na Laje Grande e com a decoração da Feira Antiga montada pelo grupo de teatro histórico Almanac. No campo gastronómico são muitos os sabores para onde escolher, a começar, claro está, pelos enchidos. Chouriças de carne, de bofes, farinheiras, presuntos salgados e as inigualáveis morcelas de sangue. Junta-se ainda à lista o arroz de suã, os torresmos à moda de Meruz com batata à racha, a feijoada à moda de Nogueirinha, o porco bízaro no espeto, as bolas de carne, bacalhau ou sardinha a saírem quentinhas no forno comunitário, a sopa na laje ou o arroz doce com anis, bem como a doçaria tradicional. Aqui se misturam também as mais típicas formas de artesanato, ferreiros, tanueiros, oleiros, cesteiros, funileiros e amoladores. Com a expressão urbana desta arte, numa simbiose quase perfeita entre os tempos modernos e um mundo em acelerada via de extinção. A Feira da Agricultura Familiar é outro espaço com lugar particular neste evento. Os agricultores e produtores locais têm a oportunidade de negociar diretamente com os consumidores as suas castanhas, nozes, figos secos, romãs, licores e compotas ou mesmo os requeijões e queijo de ovelha. A mostra do porco bízaro, a par do fabrico de chouriças ao vivo, são outros motivos de atração e divulgação das potencialidades dos produtos tradicionais. Toda a informação foi disponibilizada pelas aldeias do Xisto. Com mais um evento no nosso concelho, não deixe de aproveitar. Boa viagem! Ora, se o José Ribeiro trouxe até nós o meio ambiente, agora com a Matilde, vamos para o universo dos livros. E do tempo em que os intelectuais nem todos tinham a liberdade de dizer, de falar, de escrever. Creio que é sobre isto, Matilde, que nos vens trazer e falar hoje, certo? Boa tarde, caros ouvintes. O livro que vos apresento hoje intitula-se Brandos Costumes, O Estado Novo, a PIDE e os Intelectuais, uma obra coordenada pelo professor Luís Reis Turgal. Luís Manuel Soares dos Reis de Turgal, professor catedrático na Universidade de Letras de Coimbra, tem várias obras publicadas. Obras que se debruçam sobre vários temas de várias épocas, entre elas o tempo do Estado Novo. Brandos Costumes faz uma análise de alguns processos de polícia política de figuras exemplares no panorama cultural português. O título, propositadamente irónico, revela como foi possível manejar uma expressão que foi assumida pelo regime e por alguns cidadãos que ainda hoje interpretam assim o Estado Novo. Como já devem ter percebido, este livro conta com a colaboração de um professor do nosso agrupamento, o professor Luís Turgal. Devo, por fim, referir que é um orgulho ver um professor do nosso agrupamento envolvido num projeto deste calibre. Boas leituras! Escutando a Matilde, ocorreu-me partilhar com os nossos ouvintes a música do Estrovante Saudade. Não porque haja saudade dos tempos idos, mas porque a letra aponta para os caminhos futuros que derivam de situações críticas. Tal como dizem na letra, chegou hoje o correio a notícia... É preciso avisar por esses povos que turbulências e eventos se aproximam. Ah, cuidado. Há sempre alguém que nos diz, tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ah. Há sempre alguém que nos diz, sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Foi chão que deu voz, alguém disse. Mas por engole-se o trigo, faz o pão. E se ouvimos os contos de um tinto velho, bebemos a saudade. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Aceitando a proposta de visita da Mafalda, com água na boca, até custa entrar no universo que nos traz o João Mário hoje. Não é assim, João Mário? Já pensou em ir para o cinema e sair numa ambulância? É isso que tem acontecido ultimamente em algumas salas em que tem passado o filme Terrifier 2. Este novo filme chegou aos Estados Unidos no dia 6 de outubro e desde que foi lançado tem dado o que falar. De acordo com o NMA, New Musical Express, a longa-metragem de Damien Leone tem causado alguns traumas nas pessoas que o vão ver. Há relatos de pessoas que vomitaram, desmaiaram e precisaram de um atendimento médico por causa das fortes e longas cenas de violência gráfica. Segundo o mesmo site, é dito que o público tem vindo a receber sacos para vomitar antes mesmo do filme começar. A narrativa da longa-metragem acompanha um serial killer chamado Art the Clown, interpretado por David Howard Thornton, que, nesta sequência, é revivido por uma entidade desconhecida, um ano após os acontecimentos do primeiro filme. Vestido de palhaço, ele sai na noite de Halloween em busca de sangue, sendo os seus principais alvos Sienna e o seu irmão mais novo Jonathan, interpretados por Lauren Lavera e Elliot Fulham. A produção independente Damien Leone conta com cenas de extrema violência. Uma delas mostra um homicídio, onde uma pessoa é literalmente cortada ao meio de forma brutal, sem filtros, ou seja, de forma explícita. Inclusive, o próprio cineasta definiu como avassaladora ao feedback do filme. Todas as manhãs eu acordo e são como manhãs de Natal. Desde que o filme chegou aos cinemas, o sucesso dele tem vindo a crescer. Então é realmente emocionante, disse ele à Entertainment Weekly. Steve Barton, produtor do filme, usou o Twitter para alertar os espectadores. Este filme possui cenas de violência gráfica e representações brutais de terror. Os espectadores, com coração e estômago fraco, são aconselhados a ter extrema cautela. O próprio público tem vindo a enviar tweets como: "O meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância." Ou: "Esta cena em Terrifier 2 é a cena mais inacreditável que eu já vi em um cinema." Outro usuário do Twitter resumiu o filme dizendo: "Terrifier 2 possui alguns dos assassinatos mais horripilantes e repugnantes já evocados pela imaginação humana." E em seguida, cenas como esta em uma janela de 5 minutos, mostrando Art a experimentar um par de óculos de sol de forma engraçada. Colocando as críticas de parte, o filme já arrecadou cerca de 2,5 milhões de dólares em apenas 2 semanas. Por mais que os números pareçam pequenos, a produção do filme foi apenas de 250 mil dólares, gerando assim uma quantia bem maior do que o orçamento utilizado. O cinema do horror para os álbuns de rock com o Martim, que nos leva até aos anos 70 do século XX, com a música The Wizard. Acabámos de ouvir The Wizard. Um ano depois de apresentar os álbuns de rock pela primeira vez, volto a falar da primeira banda que apresentei aqui. Desta vez, não com o álbum Paranoid, mas com o álbum Black Sabbath. Black Sabbath é o primeiro álbum de estúdio da banda inglesa de heavy metal, curiosamente com o mesmo nome do álbum que hoje aqui trazemos. Ou seja, Black Sabbath. Lançada 13 de fevereiro de 1970 pela Vertigo Records, no Reino Unido, e pela Warner Bros. Records, nos Estados Unidos, a 1 de junho de 1970, o álbum é amplamente considerado como o primeiro álbum de heavy metal, e a faixa de abertura, Black Sabbath, tem sido referida como a primeira música de doom metal de sempre. De acordo com o guitarrista e membro fundador da banda, Tony Iommi, o álbum de estreia do grupo foi gravado numa única sessão de 12 horas, a 16 de outubro de 1969. A chave para o novo som da banda no álbum foi o estilo distinto de tocar de Iommi, que ele desenvolveu após um acidente numa fábrica de chapas de metal onde trabalhava aos 17 anos, no qual as pontas dos dedos médios da sua mão foram cortadas. Iommi criou um par de dedos falsos com o plástico de uma garrafa de detergente e desafina as cordas da sua guitarra para facilitar a dobra das suas cordas, criando um som massivo e pesado. No lançamento do álbum, um escritor do The Boston Globe descreveu a música dos Black Sabbath como hard blues rock. Em retrospectiva, Steve Huey do Allmusic sente que os Black Sabbath marcam o nascimento do heavy metal como o conhecemos agora. Na sua opinião, o álbum transcende das suas raízes claras no blues rock e no rock psicadélico, para se tornar algo mais. Ele atribui a sua feiura sonora como um reflexo do pesadelo industrial sombrio da cidade natal do grupo, Birmingham, em Inglaterra. Huey observa as alusões do primeiro lado a temas característicos do heavy metal, incluindo o mal, o paganismo e o ocultismo, filtrados através de filmes de terror e livros de J.R.R. Tolkien, Harry Potter, Lovecraft e Dennis Whitley. Ele caracteriza o lado 2 como dedicado a uma jam de blues rock solta aprendida através da banda de rock inglesa Cream. Lançado na sexta-feira 13 de fevereiro de 1970, Black Sabbath alcançou o número 8 nos tops de álbuns do Reino Unido. Após o seu lançamento nos Estados Unidos em junho de 1970, o álbum alcançou o número 23 na Billboard 200, onde permaneceu por mais de um ano e vendeu 1 milhão de cópias. Black Sabbath recebeu críticas geralmente negativas de críticos contemporâneos. Lester Bangs, da Rolling Stone, descreveu a banda como igual ao Scream, mas pior. E ele descartou o álbum como uma porcaria, apesar dos títulos obscuros e algumas letras insanas que soam como os Vanilla Fudge, prestando homenagem a Aleister Crowley. O álbum não tem nada a ver com espiritualismo, ocultismo ou qualquer coisa além de recitações rígidas de clichês do Scream. Na lista de faixas consta, do lado A da edição padrão, Black Sabbath, The Wizard, Behind the Walls of Sleep e NIB, e no lado B, Evil Woman, cover dos Crow, Sleeping Village e Warning, que é um cover dos de Ainsley Dunbar Retaliation. A duração total é de 38 minutos e 8 segundos. A versão de CD lançada em 1996 contém uma música extra, Wicked World. Com a adição desta música, a duração total é de 42 minutos e 55 segundos. A versão americana contém uma organização diferente nas músicas e algumas contêm títulos diferentes. Os Black Sabbath são formados originalmente por Ozzy Osbourne nos vocais, na gaita em The Wizard e na pandeireta, Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria. E mantiveram esta formação até o álbum Never Say Die. Em 2012, reuniram-se para gravar um último álbum sob o nome Black Sabbath. O álbum chama-se 13, lançado em 2013. A banda fez uma última turnê em 2016-2017 chamada The End, sem Bill Ward, sendo que Ward não quis fazer parte da reunião. A 7 de março de 2017, após 49 anos desde a sua formação, os Black Sabbath anunciaram a sua dissolução através de postagens feitas nas suas contas oficiais das redes sociais. No geral, dou 9/10 a este álbum. O significado do álbum Black Sabbath para o rock é inestimável, e digo isso considerando vários aspectos. A decadência do movimento hippie, os horrores do Vietnã, as transformações e readequações do rock psicadélico, a constante vertente experimental musical no Reino Unido, tudo isso fez os Black Sabbath quererem aumentar e distorcer o blues rock ao máximo, criando um som que os seus colegas dos Led Zeppelin e dos Deep Purple não faziam, o que dá à banda a quase tranquila classificação de primeira a gravar um disco heavy metal. Em seguida, iremos ouvir Behind the Wall of Sleep. We'll be right back. Acabámos de ouvir a terceira faixa do álbum em análise pelo Martim e passamos de imediato ao comentário político desta semana pela Mafalda. Vamos a isso. Elizabeth Truss apresentou no passado dia 20 de outubro a demissão do cargo de Primeira-Ministra do Reino Unido, apenas 45 dias depois de ter sido eleita líder do Partido Conservador e ter sucedido a Boris Johnson na chefia do governo, e 24 horas depois de ter garantido ao Parlamento que era uma lutadora e não uma desistente. Liz Truss informou que notificou o rei Carlos III sobre a sua renúncia ao cargo de líder do Partido Conservador e do governo e deu conta dos próximos passos para a escolha do seu sucessor. Nos últimos tempos, percebemos que a situação no Reino Unido não tem sido muito favorável, primeiro com a morte da Rainha Isabel II, na mesma semana em que Liz Truss assumiu o cargo de Primeira-Ministra, e depois com todo o caos económico que a Europa enfrenta e agora com a demissão da Primeira-Ministra, 45 dias depois de ter tomado posse. Ao que tudo indica, Liz Truss ter-se admitido por não estar a ser capaz de tomar medidas que solucionassem o caos económico e relembrando que há cerca de duas semanas já tinha mesmo demitido o Ministro das Finanças britânico. De qualquer modo, acho que qualquer líder político tem de reunir as capacidades necessárias para se candidatar, mas sobretudo tem de ter coragem para sair quando percebe que não está a fazer o melhor para o seu país. À data desta gravação, portanto dia 24 de outubro, informo também que o Reino Unido já tem um novo primeiro-ministro, de seu nome Rishi Sunak, que era o ex-ministro das Finanças britânico. Hoje, no comentário político, dou também conta dos resultados das eleições para a Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital para o ano 2022-2023. A vitória foi dada à lista P, presidida por Eduarda Pinto, com 356 votos. A concorrer estava também a lista MNM, com 320 votos. Contaram-se ainda 17 votos nulos e 4 votos brancos. Portanto, apresento aqui os meus parabéns e as minhas felicitações à lista vencedora e espero que realmente tracem um bom futuro para a nossa escola. Finalmente, e para nos despedirmos dos nossos ouvintes, fica a referência à singela homenagem que a direção do agrupamento decidiu fazer ao nosso professor, colega e amigo Jorge Diniz. Assim foi, numa cerimónia simples, mas plena de sentimento, que foi dado o nome desse nosso grande mestre Jorge Diniz a uma sala de aula, aquela em que ele mais trabalhou durante toda a sua vida. Estamos vivos enquanto somos lembrados. Agradecimentos a todos os participantes deste programa. Martilde Martins, Mafalda Correia, Martim Sousa, João Mário, Ricardo Neves, José Ribeiro e Mário Teixeira. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.